Luiz Conca, 578. Ondas médias, 550 kHz. Mantiqueira, a mais ouvida da cidade. Alô, gente, acabamos de chegar. Somos o ritmo, a boa disposição, somos a amizade. Ao domingo, vamos ao campo, somos lindos. Aos domingos, você escuta De Mãos Dadas. Boa, sem teste de ilusões. Tem casas do Senhor e multidões. Nas feiras, romarias, profissões. Nesse programa, você escuta uma portuguesa e uma brasileira. Em termos de música, naturalmente, é a música portuguesa. A música portuguesa de hoje, intercalada com a música do Brasil de hoje e de amanhã. Em música portuguesa e música brasileira, somos apenas os primeiros com as últimas. A demonstrada tem a assinatura de João Palmeira. Para todos o nosso boa tarde, muito amigo, e continue conosco. É para todos a nossa saudação muito especial. Chegamos agora para ficar aqui até às 13 e por ela, na voz, naturalmente, do rei. Por ela, beleza do sol e das madrugadas. Por ela, meus sonhos de amor e as noites amargas. Por ela, as palavras sabem virar poesia. Por ela, vira realidade minha fantasia. Por ela, cada despertar, cada sentimento, as flores, a música, o mar, a chuva e o vento, a luz, o calor, o fogo, a terra e a água. Por ela, mais doce lembrança do corpo e da alma. Por ela, o amor, a dor, a paz e o tormento. Por ela, a ilusão e a sina de viver querendo. Por ela, eu olho aquela estrela que brilha no espaço. Por ela, o nascer do dia, a força do abraço. Por ela, eu vivo sempre só nessa longa estrada. Por ela, esse grito de amor e essa dor calada. Por ela, eu choro de alegria e canto de saudade. Por ela, o sol que vai nascer depois da tempestade. As contradições e até os desvarios. Por ela cada insensatez, cada desafio. As lágrimas caídas no rosto também as delícias. Ciúmes, a fúria contida depois das carícias. Por ela tantas sensações a mais dos meus sentidos. Por ela tantas emoções de um coração sofrido. Suspiros, ilusões, paixão, poemas e loucura. Todas as frases de amor e as palavras mais puras. Por ela o amor, a dor, a paz e o tormento. Por ela a ilusão e a sina de viver querendo. Por ela eu olho aquela estrela que brilha no espaço. Por ela o nascer do dia. alegria e a força do abraço. Por ela eu vivo sempre só nessa longa estrada. Por ela esse grito de amor e a dor calada. Por ela eu choro de alegria e canto de saudade. Por ela o sol que vai nascer depois da tempestade. Ondas médias 550 kHz. Mantiqueira, a mais ouvida da cidade. A família de Luís Pacheco Cayama comunica o falecimento e o sepultamento e informa que o mesmo se realiza logo mais às 16h30, saindo para o necrotério da cidade do Cruzeiro. Você escuta já e agora o senhor de mãos dadas. Mas temos ainda uma nota de falecimento. A família de Jacó Martins comunicam com pesar o seu falecimento ocorrido ontem e convidam parentes e amigos para o seu sepultamento hoje às 15h, saindo o féretro do necrotério da Santa Casa para o cemitério local. A todos quantos compareçam, a família antecipa sinceros agradecimentos. De mãos dadas a continuar com você até às 13. Vamos mais longe, naturalmente, para encurtar distâncias e para estar mais perto do coração de quem nos escuta. Thank you. Bom, para todos a nossa saudação muito amiga, nós ficaremos aqui naturalmente até às 13 para ir mais longe, para fazer mais amigos. Hoje o domingo está gostoso, não está muito sol, mas está quente, está ótimo para ir até ao rio, para dar um mergulho, enfim, para curtir este domingo à medida do possível e do desejo de cada um. Para aqueles que se preparam para almoçar, um bom apetite, um bom almoço. E aqui ficam os nossos votos de uma tarde boa, de um domingo bem passado. Nota de falecimento. A família de Lafayette Ribeiro comunica com pesar o seu falecimento ocorrido ontem e convida parentes e amigos para o seu sepultamento. O féretro sairá da rua José Abílio Ferreira, número 304. Sai às 14h30 para o cemitério local. A família enlutada comunica com pesar o falecimento de Lafayette Ribeiro. Você continua a escutar o seu Mãos Dadas, aquela rádio especial para gente que olha nos olhos das outras pessoas, para gente que escuta a rádio de mão na mão, enfim, para aqueles que vão mais longe para fazer mais amigos. Ondas médias 550 kHz. Mantiqueira, a mais ouvida da cidade. Para você que está curtindo esta tarde de mim, enfim, o tema que pelo menos dará para você pensar duas vezes antes de optar pelos tapas ou pelos beijos, naturalmente.